Leono 19, décima 8, 345, 162. Uniforme de Luna 0 para o Bago, uniforme de Luna 6, rota. Chame para o Pushback Summit. Uniforme de Luna 0 para o Bago, depois? Uniforme de Luna 0, primeira aerovia, segue até para o Bago. O Bago interceptando uniforme de Luna 6, segue até Posmo, Confins. Uniforme de Luna 2, Luna, Mochep e o destino. Está diferente do nosso plano aqui, aqui Salvador, bom dia, o Santos 3663, ponto para pronto. Voltando 33, voltando 3663, está autorizado a alinhar e manter a 28. Alinha e mantém 28, até 3663. Sou Salvador, Guardião 05 na final, 4 do Brasil. Gente, Guardião 05, informe controlado no solo. O vento é 200 graus, 1-2 nós. 200. É portará com o solo controlado, guarde 105. Tá, 3663, decolagem autorizada, dá 28. Venta 200 graus, 13 nós. Decolagem autorizada, tá, 3663. Corte, frequência livre, Guardião 05. Só um minuto para o 361, para início do procedimento, Charlie Johnson. Charlie Johnson está autorizado, o procedimento TLSX pista 28, desça para 25001, altímetro 1015, reporte estabilizado. 25001, para reporte estabilizado no 015, Charlie Johnson. Se tiver condições de voar direto ao serviço 363, está autorizado. Ato, serviço 363. Lima 250, controle, Salvador, acione identificação, desça via, chegada, CPIP 1, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 095. Você aprovou? Gente, desça até o nível de voo 1-0, Washington M é 250, nessa proa desse rejeição de voo 1-0. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba até o nível de voo 1-0-0, via saída São Voo 1, transição módica. 1-0-0, via São Voo 1, transição módica, TAM 3663. Chame para o feedback somente. Por vezes, senhores. recebo sua transmissão com intensidade 2. Continua baixinho. 190 no 5 e solicita a proa de 363, aceso? 362, senhor. Autorizado, proa do 362, o Gol 1184. É ok, 362, obrigado. Agora alto e claro, Rio 5975. Muito obrigado. Gol 1184, Rio Zebra, baixo da costa, na aproximação para o 28. Cruza a velocidade 2009. 2009, 1184. Charlie de Oscar, chama agora a turma, 1-1-8, decimal 9, 5, composto. 1-1-8-9-5, grafo, Charlie de Oscar. Gol 1-1-8-4, está autorizado o procedimento LS X-Ray, pista 2-8, pista para 2500 pés, altímetro 1-0-1-5, após servido 362, vem na prova do servido 363, reporte estabilizado. Ok, 62-63-1-0-1-5-2500, reportará 1-1-8-4. Tu tá afim das condições, vai ficar atento, cara, já. Confirme a sua solicitação? Charlie de Oscar vai ficar atento com as condições. Ah, ok, ciente. Charlie de Oscar. Reportará isso no campo, Charlie de Oscar. Copiado. Autorizado por Odeofim, Oxanem 6250. Tráfego agora, posição de 12 horas. 1-4 milhas, mantendo uma centena, repouso 321. Para fim, Oxanem 6250, Então 3663, tráfego agora, posição de 3 horas. 1-2 milhas. Rumo nordeste, passando nível voo 125, em descida até o nível de voo 110, Airbus 320. Gente, cara tem A visual com o campo, Charlie India Oscar. Teste Charlie India Oscar, uso autorizado na 28. O vento 200 graus, 149. Autorizado na 28, Charlie India Oscar, graças. O seu 363, devido a formações, ele travou inicialmente lenta. Teste. Está autorizada a ascensão nesse voo 340, o TAM 3663, então mantenha a progressão. 340, mesmo, TAM 3663, graças. Oceano 6250, desça para 4000 pés, altímetro 1015. 4000, 1015, é o Vitor Bravo Mike, para informar o TAM Bravo. Índia Oscar no solo 53, livre à esquerda, chame o solo 119. Próxima esquerda 119, Índia Oscar Bravo. Estabilizando, gol no 184. Gol no 184, torre 118, decimal 95. 18, mano. Oscar, segue para combate? Afasta. Fecha aeródromo? Afirmo. Gente, contorne o pátio, Lima, Mike, chame na Quebec para cruzar a pista na frente. Lima, Mike, chama na Quebec para cruzar, graças a Deus. Mantenha a presente proa por mais 2,5 milhas, após 2,5 milhas, direto Mótiva. Tráfego aproximando pelo setor sudeste, mantendo nível 1, se quiser agora posição de 2 horas, 3,5 milhas, rumo norte, mantendo 1,70, Alfa Tango 72. Estádio? TAM 3663, após cruzar o nível de voo 180, está autorizado direto Mótica. Após 180, direto Mótica, TAM 3663. Xanema 250 está autorizado para o ferimento LSXV pista 28, desça para 2500 pés, altímetro 1015, reporte visual com pista. 2500, prova na visual, Xanema 250. Ajuste no 015, teto estimado 700 pés. Ok, a 3 milhas e meia da cabeceira, 1184, sim. Gol no 184, já visto o campo? Negativo. Mente. Cidade a critério, Sonema 250. Obrigado. Oceano 6250, velocidade, a critério. Obrigado, Oceano 6250. Ciente. TAM 3663, tráfego são anteriormente recuperado, verticalmente. Chama agora o centro Recife em 125, décima 1, caso negativo 123, décima 8, é um bom voo. 125, 1123, 8, bom dia, TAM 3663. Voo no 184, vento 190 graus, 129. Autorizado, 184. Antônio Pátio, chame na Lima, tá tudo bem. do que eu recebi. Gol 984 no solo, ao 57. Libere na próxima esquerda, chame o solo. 21 no decimal 9. Solo 21 na próxima esquerda, 1984. Covardião 08, a torre. A sua saída é Aron. E após Aron, direto Aracaju. Aguardando autorização do controle para prosseguir em rota direta para Recife. Inicialmente Aron, após direto Aracaju. O senhor vai decolar da pista 17 ou da 28? Gente, então passa a ser Aron, após direto Aracaju, decolando da 17 e aguarde o sentido da curva. Sudoeste de Salvador. Chegar a 1 azul da equipa 0, é que eu desvio o Proa 030 devido a informações, após vai voar a bomba. Azul 2590, confirme por quantas milhas vai manter a Proa 030? Por mais 10 milhas, azul 2590. Copiado. No táxi até a Bata. Quando na Taxi Quebec, chame a torre 1-8, 2-4-5. Aeronave tentando contato com o controle da frequência portadora. Aeronave tentando contato com o controle, clareza 1. Charlie India Oscar, livre táxi via 17 até a Bata. Azul 2590, após desvio vai direto ao Prim. Após desvio do Prim, azul 2590. É igual a mais 3 milhas aí de informações na nossa proa. Câmera 250, visual com pista? Ainda é negativo. Pronto, já posso visual. Vamos lá. 2-1-7-1. Taxi via pátio 1, pátio 3, chame na saída da Taxi Aquilo. Pátio 1, pátio 3, chame na saída da Aquilo, gol 2-1-7-1. Chanel 6250. Chanel 6250, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Sou Salvador, Chanel 6250, final da 28. Chanel 6250, avista o campo? Afirmo. Pouso autorizado na 28, vento é 200 graus, 14 nós, pista molhada e escorregadia. NB pouso na 28, Chanel 6250. Frequência livre, Charlie de Oscar. Papatango, Zulu, Papatango, controle Salvador, na escuta. Badião 08, torre novamente. Ok, a sua saída será Aron e confirmando a curva é pela esquerda, após decolagem. O Papatango, Zulu, Papatango, confirma a posição que está passando no momento. Siga-me 39. Pode transformar 0222, não tem informação nem do seu modo off nem do seu modo char. O Zulu Papatango não tem informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo char. Solo ao 03, libere à esquerda, mantenha o ponto médio da taxiway Delta. E chame o solo 21 no decimal 9. Segurando Delta, vai chamar o solo 219, mantendo o ponto médio. 21 na Gilesia, Kilo, Alfa no ponto de espera da Golf, chame 1895, Antônio, ajuste 1015, boa viagem. Kilo Alfa, 1895, Agilizia, ou 21 no obrigado, boa viagem. Segui pro setor norte. Deveria ser pelo corredor Veracruz. Tem condições de manter o número 10 após o farol da barra conseguir ver o corredor Bonfim? Sinami 250 após o gol, siga via Alfa. É a porta antes da Juliette. Alfa da Juliette. Papatango, Zulu, Papatango, aguarde coordenação com a torre para o cruzamento, mantenha a linha do litoral. O corredor Axé é só no sentido farol do Itapuã, farol da Barra. Certo. Azul 2590, de aula de descida. Azul 2590, desça para 4.000 pés, altímetro no 015. 4.000 no 015, Azul 2, 590. Você na R63 não, né? Você tem o pushback um pouco mais retaguarda, pois tem um Airbus da companhia que vai ingressar no portão 3. Você na R62, 50, siga via Juliette, portão 03. Papatango, Zulu, Papatango, chama em torre 1 no 8 decimal 95. Papatango, Zulu, Papatango, reposte no farol de Itapuã. O senhor mantém referências visuais com o sol? Perfeito, chama no farol de Itapuã. Torre, bom dia, gol 2171, no ponto espera da 28, tá pronto? Pegou 2171. Autorizado, alinhar e decolar na 28, vem até 180 graus. 109. Informa o tráfego na linha do litoral sul a 510. O tráfego vai manter a sobrevoo da região do farol de Itapuã. Livre decolagem. Assino o tráfego, tem livre decolagem, dá 28, gol 2171. O Papatango Zulu, Papatango, inicialmente mantenha espera sobre o farol de Itapuã, aguardando a aeronave da Gol que está decolando da pista 28. Azul 2510, solicita a coordenação na proa de, do Sierra Victor 362. Azul 2590 está autorizado, proa do Sierra Victor 362. Entre o Azul 2590. 152, 4 horas e 30, alterna Galeão. Juliette Alfa no ponto de espera da Golf 2, 1895, ajuste na 0, 1, 5, por favor. Juliette Alfa, 1895, Camará, 63, 1, grado, bom trabalho. Controle 198, Gol 217, obrigado, bom dia. Bom dia. Sou Salvador, o Zulu Papatango visual por trás, pergunta se poderá manter a prova agora. Zulu Papatango, a sua intenção é pouso em Salvador ou cruzamento do campo? Não, eu vou para João Pessoa. Ok, mantenha a linha do litoral, referência visual. Se tiver condições, mantenha mil pés. Chame passando a final da pista 28. Chamo da final da 28. Deverá manter a próxima, é 1 no 1500? Até 2500 pés o Gol 21, 71 na pós, segue no perfil da saída. Sando 1 no transição ótima. Vocês, 2500, curva à esquerda na San Juan no módulo 2071. Correto. Azul 2590, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pista 28, desça para 2500 pés, altímetro 1015, reporte estabilizado. ILS X-Ray da 28, descida 2500 pés. Altímetro 0,15, azul 2. 5,0. Controle Gol 2171, solicita manter a proa por 37 milhas, evitar formação ao longo da saída à nossa esquerda. Gol 2171, tem que manter a proa por 35 milhas. Está autorizado, Gol 2171. Obrigado, 2171. Gol 1094, bom dia, semelhante identificação dessa via. Chegada TPP1 para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1015. Controle Salvador, é o Papatango Zulu, Papatango. Papatango Zulu, Papatango controle. Tango já cruzou a final da 28, vem mantendo 500 pelo litoral. 500 pés só sobre a água, área povoada, o mínimo 1 no mil pés, o Papatango Zulu, Papatango. Mantenha condições usuais, ao tempo em Salvador, no 0 no 5. Quando possível, estimado para ingresso na terminal Aracaju, através de Aracaju e pouso. 45 dessa. Controle Gol 2171, não poderia confirmar, está livre ascensão 3820? Livre subida para o meio de voo 3820 nessa proa Gol 2171. Livre ao 3820, 2171. Papatango, Zulu, Papatango, suba para o meu pé. É, condições meteorológicas não me permitem. Papatango está sobre a água. Ô, Papatango, Zulu, Papatango, então mantenha sobre a água, 500 pés. Caso não tenha condições de prosseguir em regras de voo visual, é posto para prosseguir para pouso. Gente, estamos parados. Quanto poderia fornecer as condições em Aracaju? Aguarde, Papatango, Zulu, Papatango. Você vai recebendo 300 pés. O mínimo sobre a água, 500 pés. O Papatango, Zulu Papatango confirmando, tripulação aeronave homologada de instrumento? Negativo, senhor. Sou visual a 510. Circulado 75, agiliza taxi via Kili Alfa. Quando no ponto de espera do taxi chegou, se transfere 1895. Ajuste 995. Boa viagem. Na escuta? E a chupa! Abaixa a cola da X-ray da 28. Sobre a modulada, poderia repetir, por favor, para o 21171? Com 21171, suba até o número voo 320. 320, 21171. Autorizado a alinhar e decolar na 28, vento é 200 graus, 1 no 6 12 9. Alinha e decolar na 28, você não é por 1 5975 na escuta? Chileza, aguarde antes da taxa ser aquilo. As instruções para o táxi. Salvador, bom dia. O 2770 azul, sem informação Zulu. Autorização, corpo seguro, nível 160. Mas através de Aracaju, repouso. Um momento, por favor. Autorizado, nível 160 para Porto Seguro. Decolado da pista 28. Mantém a proa até 2510. Após curva esquerda na pista da saída Savo 1, transição oral. Controle 1-9-8, acione 0220, responder. Através de Aracaju. Através de Aracaju, 50. Após curva à esquerda, perfil de Santo, a transição é coral. O controle em 1-9-8, transponder 0220. Correto, azul 2770, chame para o feedback somente. Torre Salvador, azul 2590. 2590. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste 1-0 no 5. Pista molhada. Gente, continuando, azul 2590. Poxa, né, 6311, decolado aos 1-6. Chame o controle Salvador. Tem 1-9-8. 198, chamará, Oceano 63, 1-1, grado, bom dia. Bom dia. Azul 2590, pouso autorizado, não, no 0, vem até 200 graus, 1-5, nós. Sente, azul 2590, pouso autorizado na 28. Informe a altitude que avistar o campo, o azul 2590. Com certeza. Voando, Oceano 63, 1-1. Gol 2171, confirma a prova que está marcando agora? Gol de Fátima, gol 2171. Gol 2171 da presença autorizada direto para o base e chama o centro Recife em 1-25-1, alterne 1-23-8. O base 1-23-8, gol 2171, obrigado, Maria. Papatango, Zulu, Papatango, controle Aracaju, informa operação Aracaju, operação visual. Grato, Tango. Patango, Zulu, Patango, controle, ainda guarda o estimado para pouso em João Pessoa. Mais 4 Tem, escopiado aos 1-7. 1-7. Chama a 311, confirma a proa. Voando de acordo com o perfil do São João, não. É a 311. Azul 4207, controle Salvador, aciona identificação dessa via chegada. Repeat para o nível de voo 060. Via chegada repeat para o nível de voo 060, 24207. O Xanel 6311, suba para o nível de voo 060. 060, 6311. Voo no 094, sexta até o nível 070. 60, voo no 094. Controle, voo no 094. Pula 094, informa o tráfego, a posição de 11 horas, 1-2 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo 050 até 070. Voo no 094, solicita terceiro da final, via Serra Vista 364, né, está com você. Voo no 094, está autorizado em Serra 363, para ILS X-Ray. Desça para 2.000 pés, autorizado, procedimento após estabilizado, né? 363, 2.000 pés, 094. 094, corrigindo 2.500. 2.500, 094. Xané 6311, tráfego superado, submantém nível de voo 360. 360, licença, 6311. Papatango, Zulu Papatango. Papatango, Zulu Papatango, 28 milhas nordeste do El Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais no meu pés. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame em controle Aracaju, frequência no 20.3. Opa, possível? Azul 4207, dessa via chegada para 4 mil pés, que legal, no 095. 2015, via chegada para 4 mil pés, Azul 4207. Salvador, Oceano 6-1, calibre da restrição de uma centena, 30 mil, Salvador. Calibre 6-1, sub e mantém nível de voo 360. Tem, 6-1, grato. O controle, o voo 1-0-4, solicita pro do Sierra Vista 364, para livrar a forma. Calibre 1-0-9-4, 364. 18, que negou no 0-5. No ponto de espera da pista 28, chame torre na frequência 1 noite, decimal 95, Rio 5975. Autorizado a ingressar via Kilo. Até a Taxi Alpha. Assim que a mesma livrar a sua pro, o senhor tem livre ingresso no Pátio 3 via Alpha Kilo, senhor. Manda passagem da aeronave aqui, o livre ingresso no Pátio 3, o senhor. E o reporte estabilizado no ILS X-Ray pista 28. Obrigado. Salvador, a todos. Azul pista da Kilo. Confirma? Azul 2780. Azul 2780. Clear. TPP 1 arrival. Report for descent. Canate 1015. Arrest for descent. Report back out. 2780. 094, solicita 360 pela esquerda para a gente acessar o 364. Pela 094, tem condições de completar o 360 pela esquerda e vai até o 366? Só tem condição do 364 no da nossa. Prossiga, mais 3 no 1. Desvio direito na rota, se aproveitar para passar para a janela da linha dele, pro A260 por 40 milhas. Bem. Com 094, tem condições de com referências visuais? Afirmo. Disco 975 ali mantém, disco 28 ali mantém. Ao controle, o gol 1094, o ideal seria permanecer na curva até o 364 interceptar a final, seria o ideal. Eu, perdão, já não copiei, poderia repetir? Vento 220 graus, 129. O azul 4207 está acertando a sua direita aqui, formará com controles, ó. 7407 após desvio de visão, reduza para 2009 a velocidade. Beleza, é do tchau. Pode. Disco 975 confirmando que o seu genérico decola sem parada. É 319, chame o centro Recife, frequência 125 decima 1, altera 123 decima 8. 1268, 163 no 1. Santiago Salvador, gol 1184 para Recife. Autorização, por favor. Gol 1184, prepara a saída, não aguarda a chamada para a cota. Teria só uma saída pra gente adiantar aqui, por favor? Arão após Arão direto. Arão após direto, obrigado. Estabilizou o voo no 094. 094, completa aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 095, voo no 094. Disco 975, decolado 226, controle de voador 119, décima 8. 198, 094, estabilizado, passou o serviço 364. 1094, continua a aproximação, reporta visual com o campo. Fecha esse contrário, liberado. Reportará visual, voo 9094. Ok, saída Momo, então Rio 5975 até 35 mil pés. 5975 está autorizado no nível de voo 350. Isso, 350, Rio 5975. Oi, 94. 094 autorizado, pouso 28, vento 200 graus, 169. Livre pouso na 28, voo 9094. 307, confia? Corrigindo, 4207 e LSX, o Ipista 28? Tem. patroa aqui, pra deixar que eu reporto você na final aí. CIT, tá vendo de 24207? Tô. Tem um CBzinho aqui do ladinho, tô contornando, depois já abro e reporto você na final. CIT. Chame pro hospital aqui. Vem depois, vem cá, tá cruzado aqui. O 1184, né? Escuta para o Fabiano. Chamo o gol 1184. Confirmo, senhor. Pronto, Fabiano. Pronto, agora. Gol 1184. Autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Zulu 17, nível de voo 370. Fica em uso 28, saída Aron. Após Aron, voa direto Recife. Transponder 5410, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8, gol 1184. 1184, autorizado, Recife, nível 370. Decolando da pista 28, a subida será Aron. Depois dessa subida vai descer de Recife. 5410 será o transponder, 198, controle, gol 1184. Correto, cotejamento, gol 1184. Por gentileza, após decolagem da pista 28, mantém proa até 2500 pés, somente após curvar à direita na subida Aron, gol 1184. Bem, então após decolagem, mantém proa até 2500 pés, depois faz curva pela direita para a posição, para a subida Aron. Correto, gol 1184, portão 4, chame pronto para o push back acionamento. Chamaremos pronto para push acionamento. 207, sempre para 2000, reportar a estabilizada na final do ILS. Gente, ILS e X-Ray puxa 28. Positivo. Não copiei, tem que ter acordado com o filho. O AGA-08 tem missão aeromédica, então quanto mais tempo a gente está com a AGA, pode subir. Afirmo, justamente poderia decolar mais rápido, tem aeronave para pouso, Guardião 08, tem condições de decolar curva na direita, após decolagem e pouso que na Aron? Tem lá dentro, tá? Pode decolar na Guardião 08, autorizado a decolar, pistino 7, 2200 graus, 119. Tem condições de decolar, Guardião 08. O táxi aprovado via Taxiway Alpha, chama ingresso Taxiway Juliette. Alpha para o Juliette, ingresso Alpha. Tabuco. Opa, direto Tabuco, Rio, Regional 7. O Salvador, o voo 9648. Bom dia. Informação do voo 648. Bom dia. Para Marcel, tem o 350 já aprovado. Aguarde. A sua cota número 2, prepare a saída Aron após direto Recife, gol número 14. Afirma, Aron direto Recife, a subida provável. Eu vou checar com controle uma outra possível subida para Maceió. Proa, aguardando para curvar a direita na proa de Aron. Sim, está mantendo a proa, aguardando a instrução do guardião 08. 2208, mantém a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, curva direita direto Aron. Sim, está mantendo a proa, está mantendo até 3.000, após 3.000, proa de Aron, guardião 08. Zulu, informação em curso, confere, 6140. Marcel 350 já tem aprovado, prepare Aron após direto, eu guardo cópia 6140. Não consegui compreender, pode confirmar qual é essa aí? Subida Aron após direto, 6140. Aron direto na sua escuta para qual, obrigado. Voo no 094, autorizado ingresso Juliette para o portão 02. Juliette para o 02, voo no 094. Guardião 08, mantém a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, curva à esquerda, direto Conde. Sim, após 3.000, vai curvar à esquerda, direto Conde, grato, Guardião 08. Guardião 08, informa o eco 190 da Azul, no final da pista 28. Sim, Guardião 08, temos o próximo antigo. Instruções, que é legal no 05, o Azul 2770. Ok. está autorizado até a 72 kg, mas tem da Alfa guardando instruções do 2770 Azul, Vicente Nazis. Torre 18900. Bom dia, obrigado. Azul 2780, how many miles to deviation? And the frequency has more around 180 miles. Roger, 2780, after the deviation, fly offering. After the deviation, spread and direct to offering to the traffic to 2780. Rio 5975, chame o centro Recife, frequência 26.85, alterna no 25.45. Recife 26.85, alterna no 25.45, Rio 5975, Graça Rita. Guardião 08, 5 milhas sul, cidade de Salvador, retoma a navegação direto Conde. Quando possível, informe o seu estimado de ingresso na terminal Aracaju. Bem, seu guarda. 648 autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 350, saída Aron, após Aron direto, Mike Charlie Echo, pestanhoso 28, transponder 5422, frequência do controle Salvador, 119.8, gol no 648. 648, após a decolagem da pista 28, mantém proa até 2500 pés, somente após 2500, curva à direita, saída Aron. Correto, senhor, chama e puxa o acionamento no portão 8. Guarde só mais um minuto para a Papa, já foi coordenado o seu nível de voo 160, somente a saída agora. Pode ser 70, fly o fim, descendo para o level 110. 110, clear, Azul 70. Rota 64, autorizado para Sierra Bravo Lima Sierra via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 160, saída Sanvo 1, transição Coral, pista em uso 28, transponder 5142, frequência do controle Salvador em 119.8, aguarde só um minuto para o cotejamento, senhor. Chama solo 209. A livre esquerda para solo 1-2-1-9, azul 4207. 95-27-70. Autorizado táxi via Alfa e Golfa, ponto de espera da 28. Quando pronto, torre 1-1-8-95-2770 da azul. Bom, você. Obrigada, bom trabalho. O Cometa 64, por gentileza, proteja a autorização. Protejamento correndo Cometa 64. Após a decolagem, o senhor deverá manter proa até 2500 pés e somente após curva à esquerda na saída Sanvo 1, o Cometa 64. Chama o estacionamento com 664. Guardião 05, reporta no decolagem para nós. Estou autorizado ingresso na Taxiway Índia para o portão 01, né, senhor? Índia para 01, cartão 01. Aguarde só um minuto para o acionamento Cometa 64. Salvador, gol 1184. Sossego 1184. Segura o clearance aqui após a subida Aron, DCT Recife. Mas essa subida Aron seria com essa transição Aracaju ou da posição Aron, DCT Recife? Eu vou checar com o controle de Salvador, mas a princípio o que eu tenho é Aron após direto Recife, senhor. Só aguarde mais um instante para checar com o controle e já se passou essa informação mais. Positivo, que acredito que se for DCT seria a posição Romeu Fox, que é a posição de entrada, Romeu Fox 018. Repeat, please, 2780. Azul 2780, descending to 4,000 feet, descending to 1015. 1015, down to 4,780. 4 Salvador, Guardião 05. Guardião 05, mantém-se em condições visuais. 500 pés que negar no 015. Pelo 015, condições visuais na sua escuta, Guardião 05. Guardião 05, tem como informar o tempo total de voo? Inicialmente fica 30 minutos. Vai depender das avaliações que nós vamos fazer aqui na cidade, que está um caos. Sente, Guardião 05. Tá bem baixo, confirma, a linha mantém 28 ou 2770? Afirmo, o azul 2770 autorizado, ele é manter o bicho 28. A linha mantém 28 ou 2770. Azul 2770 autorizado, a linha e decolado bicho 28, vento 210 graus. Zero, pronto para corte. Tá pronto com o avião, 6140. Oxenem 1940, autorizado para Sierra Brava, Mike Oscar, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 350. Saída Aron, após direto Mike Charlie Echo, pista em uso 10, após decolagem mantém proa até 2500 pés, somente após curva à direita na saída Aron, 5416. É o transponder, controle Salvador, opera em 1119.8, Oxenem 1140. Afirmativo, só confirmar, pista em uso é a 28? Afirmo, pista em uso 28. Afirmativo, então está autorizado nível 350 via rota do plano, saída Aron, direto Maceió. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, curva direita na proa de Aron. Aciona 54 no meio, 119.8 é o controle, Oxenem 1140. Correto, cotejamento, Oxenem 1140. Chame pronto para o posto de estacionamento no portão 03. Vai chamar, obrigado. Controle Salvador, boa, 3740, passa 270 para o 150, que seguiu. 3740, desse mantenha nível de voo 120, que é legal na 015, reposte no fim do desvio João no Prince. Afirmativo, vai reportar quando eu encontrar agora o Prince, tá? 3740. 98, boa. Então 04, voo no Neto Castro. Ah, obrigado.